Estamos aqui com o Jefferson. Alô, alô, Dona Maria. O Matheus. Quê? E aqui quem fala é o Hermano. Está no ar o... Magafo! Magafo! Magafo! Bom, qual é o tema mesmo, cara? Como fazer um podcast? Ah, é como fazer um podcast. Quem teve essa ideia? Foi Jefferson. Culpa do Jefferson, né? Só podia ser. Na verdade, ele copiou, né? Porque com certeza já fizeram isso antes. Mas vamos começar assim. Peraí. Fizeram, mas não é igual a gente vai fazer. É, não com a nossa maestria, com certeza. Bom, mas então, irmão, o que é um podcast? Cara, um podcast é uma forma de distribuir mídia digital pela internet. Mas, na prática, você acha que é o quê? Uma rádio online, basicamente. É, basicamente. Mas a palavra podcast, eu não vou contar a história toda, que é boring pra cacete. Mas vocês podem perceber que pod vem de iPod, né? Esse maldito poder da Apple de influenciar as pessoas. E cast de broadcast, transmissão. Então... é transmitir coisas pro iPod. Só que como nem todo mundo tem iPod, a gente transmite pra qualquer MP4 genérico. Olha o que não é o mundo. Agora também é uma coisa meio idiota, porque você está ouvindo um podcast. Então se você não sabe o que é um podcast, meu você filho, é um tem idiota. Um problema, né? Você é idiota. Mas aí, qual o hardware que a gente vai precisar pra gravar o podcast? Cara, eu acho que assim, primeiro precisa de um microfone decente, né, cara? Porque assim, um microfone condensador de diafragma largo, MXL990, pode resolver seu problema aí, se você não quiser gastar muito, a princípio. Se você tiver um dinheiro considerável pra gastar e quiser um som profissional, eu recomendo a KG Perception, que tá no Mercado Livre, dependendo de algumas lojas em São Paulo, tu consegue arrumar por uns R$1.000. Pô, baratinho. Então, além disso, é legal, cara, ter um estúdio, né? Pô, você vai gravar em casa? Que merda, vai ficar casa uma merda. De ovo, né, cara? Isolamento acústico. É, se você for fudido pro Uner, você pode pegar umas caixas de ovo, recortar e colar na parede, cara. Que é isolante acústico. É assim, cara, tu boa não qualidade. Vai pegar microfone de 5 conto, caixa tu não de vai fazer ovo, assim, uma merda porra, dessa, né, que cara? Merda, né, porra, cara? Tu imagina que é. Pô, pelo amor de Deus, né? Usar, sei lá, software de graça, sei lá, no quarto não tem nem janela fechada. Porra, que merda. Você fecha a porta, nem isso, né? Fica o cachorro latindo no fundo. Ah, ridículo, né? Aí tu lá gravando teu podcast, sei lá, tua mãe berrando. Imagina que merda, cara. Ninguém vai ouvir, você quer ficar rico como? Um podcast. Quer que tem alguém como. Te escute assim? Fala ah, sério. Porra, tosco, né? Não se esqueça que isso vai ter um retorno, pô. 20 centavos por clique. 20 centavos por clique no Google AdSense. Eu não esqueçam disso. É a vida de vocês. É um dinheiro muito bem investido. E fora a diversão, né? Que não tem preço. Pô, mas não adianta nada essa palhaçada toda, né? Altos equipamentos caríssimos. Se você não tem um tema, cara. Então... dê aí bons exemplos de temas para podcast. Não, e não só temas bons, tem que ser temas bons que agradem todo mundo. Não, mas nada agrada todo mundo, né, cara? A boa parte das pessoas, não assim todo mundo. Diga uma coisa que agrada todo mundo. Cinema agrada todo mundo, futebol agrada quase todo mundo. Mulher, cara, pra gente é um tema bom pro podcast. Tirando algumas bilhões de mulheres pelo mundo, realmente, mulher agrada todo mundo. Importante. E os gays também. Vale lembrar que tem muita lésbica por aí. Mas, pô, vamos supor que a gente fale de mulher. O que, que a gente vai ficar falando na porra do podcast todo sobre mulher? As mulheres menstruam. Não, cara. Nós somos sensíveis, cara. Nós elas vamos... pintam o cabelo. Nós vamos mudar esta visão. Não, a gente vai falar sobre a atuação das mulheres no mercado do trabalho, o voto feminino, essa porra toda. Olha só isso. Nossa, mas que chato, cara. Porra, ninguém vai ouvir essa merda. É o sufrágio feminino. Então, primeiro tema. Vamos falar lá... a gente tem uma diversidade enorme de temas, cara. Vamos falar de como ficar rico, cara. Como ficar rico. Alguém aqui sabe como ficar rico? Tem métodos rápidos, métodos razoavelmente demorados e métodos resto da vida. Eu tenho um método infalível, que é nascer numa família rica. Pô, tá bom. Porra, supondo, cara, que você não tenha nascido numa família rica, como? Aí fudeu. Depende, a curto prazo, cara. Loteria. Saltar um banco, casar com uma mulher rica. É, cara, acho que não ia dar muito certo também esse negócio de ficar rico. É, pra gente realmente talvez não dê certo. Fazer um podcast. E o podcast tem que dar certo, vale lembrar. É, não é. Pô, fazer um podcast pra ficar rico, cara. Nossa, que coisa. Esse ou um blog. É bem a longo prazo, né, cara? Nossa, bastante eu a acho longo prazo. A 20 centavos de clique do AdSense, eu já falei, cara. Rapidinho. É, em 1.000 cliques a gente ganha R$20, R$200, R$200, olha só. Dividido pra aqui, 3 pessoas. Tá bom. Vamos supor que a gente realmente vai nerdear e fazer algo sobre cultura em geral. Cultura pop. Cultura pop é um troço legal que impossível, todo mundo gosta. Não, alguma coisa alguém gosta sempre, né, cara? Só que... É, pô, mas a gente, vamos tentar generalizar, cara. Vamos pegar o Michael Jackson. Muita gente gosta. Não, mas aí que tá, cara. Todo mundo já falou do Michael Jackson. É uma coisa que também é um problema pro tema, né? Você vai falar o que todo mundo já falou? A gente vai falar de um ângulo diferente. Ah, um ângulo diferente. Problema. Que ângulo diferente você vai falar do Michael Jackson, porra? Isso não existe, cara. Tem 200 mil podcasts e 200 mil ângulos diferentes. Tema maneiro, cara, pro podcast é música. Ainda mais que o Matheus já faz o jabazão lá, que ele é super moderador de 14 comunidades no Orkut, né, Matheus? Ah, claro, né? Tem que ir lá garantir, né? Não, pô, música, cinema, tudo que, toda a cultura pop é importante pros podcasts existirem. Se a gente fizer um podcast sobre música, eu vou me exaltar aqui, cara. Eu vou falar a minha verdade. Essa coisa de música e filosofia junto, eu não acredito nessa porra. Eu acho que é só pra aparecer. E Matheus vai dizer que não, cara, e vai ser engraçado. Se o Lúcio estivesse aqui, imagino que ele ia dizer disso que você acabou de falar. Mas aí, tá. Então, em que tu acredita, cara? Eu, cara, não sei. Mas tá vendo? Esse que é o problema. Tu só quer ir contra as coisas, né? Exatamente, cara. Esse é a parada, entendeu? Se você vai fazer um podcast, você precisa de um mala pra ser o contraponto. Senão não tem discussão. Imagina dois caras babando o ovo de uma coisa durante duas horas. Que saco. Ah, não sei o que, é muito foda. Peraí. Se tu também for um babar ovo, o podcast vai ser foda. Pô, mas suponha, cara. Fala uma banda que você goste. Ah, sei lá. Rio Negro e Solimões. Exatamente, imagina se eu também gostasse de Rio Negro e Solimões, a gente falasse, ah, e a música tal, que não, foda. Tá bom, a gente entendeu, precisa ter uma base pra debate, né? Alguém precisa ser do contra, entendeu? Não. Eu já conheço esse cara, sei lá, 20 anos e ele é assim mesmo. Olha. Pô, eu sou mala naturalmente, né, cara? Não, cara, a gente aí pode falar da cultura televisiva em geral, né, cara? Você vai falar da novela da Globo? Falar da novela é triste, cara. Ou falar mal da Globo, né? Pô, falar mal da Globo também, cara. É muito teoria da conspiração, olha aí. É um bom tema. Teorias da conspiração, cara. E ainda mais pro Master Senante da Super Interessante ali, o Jefferson. Ele tem todas as edições desde 73. E é verdade, você ouvinte. É, ele conhece todos os detalhes desde o caso Varginha até os Illuminati. É por aí mesmo, cara. E até os casos que você nunca ouviu falar. Exatamente, mas o problema de um podcast de teoria da conspiração é que os integrantes podem sofrer represálias depois, né? Por exemplo, se eu falar que a ditadura ainda tá no poder aqui no Brasil... Eu tô vendo um cara de preto ali, com sobretudo... do outro lado da rua, tô com medo. Fecha a janela! Um podcast tem que ser um tema que você goste e que você saiba, a ponto das outras pessoas sintam fé no que você está dizendo. É, por exemplo, a gente tem que fazer um podcast sobre Tibia, né, cara? Master assunto, dúvida. Cara. Todas as aventuras lá em Samera e a porra toda. E é claro que ninguém vai achar que a gente é nerd por causa disso. Eu vou me exaltar também contra esses caras malditos que falam mal de Tibia e sentem prazer sexual nisso. Todo mundo sabe que o Tibia é mal feito, cara, mas é assim que tem que ser a vida, o mundo, Deus quis assim. E você, Jefferson, o quê? A gente tem que falar da paixão nacional, né, cara? O bom e velho futebol. Pô, aí tem que ter um podcast aí com o Renan, claro, pra falar de futebol, e Matheus vai ficar quieto. Não, cara, a gente não pode esquecer que Matheus tem torcidas singulares, né, cara? Ele torce pro Fluminense e pro São Paulo. Deixa eu explicar isso, eu torço pra quem ganhar. Não, isso é tão mulherzinha, cara. Whatever. Se você soubesse. Isso é pior que ver Grey's Anatomy, cara. Dava um podcast maneirão Grey's Anatomy, cara. As mulheres iam ficar amarradona. Não. Grey's Anatomy é coisa de bichinho. Até as mulheres acham isso coisa de bichinho. Não, que isso, cara. Que isso. Grey's Anatomy e Felci, né, cara? E Gossip Girl, pô. É, Gossip Girl, cara. Não fala mal de Gossip Girl. E quem são vocês? Ah, um segredo que nunca revelaríamos. You know you love me, sabe? Pô, altas paradas. Exo. A gente vai conseguir deixar as mulheres comovidas com isso, né, cara? Exatamente. Pior que isso, só Crepúsculo, cara. Puta que pariu. Puta que pariu de novo. Remendo tudo que eles disseram. Mas eu tenho fé que Lua Nova vai ser um bom filme, porque o trailer é bom. Pô, Matheus, fala aí que tu tem namorado, que você foi obrigado, coagido a assistir, ou cara, não? Eu nunca vi Crepúsculo. Mentira, detected, mas tudo bem. Eu nunca vi Crepúsculo. Eu conheço a porra da história toda, mas eu nunca vi Crepúsculo. Mistérios, né, Matheus? Nunca vi Crepúsculo. Irmão, sabe por quê? Pior que eu sei, cara. Mas isso aí, isso aí é tema pra outro podcast. Realmente, tema de outro podcast. Não, mas aí, quando eu perguntei pro Jefferson a opinião dele sobre o bom tema, eu pensei que ele ia falar máfia, que nem da última vez, né, cara, que a gente tentou gravar. Poderoso Chefão, apesar de ser um ótimo tema, eu vou parar de falar nisso. Porque vocês cara, agora que pensando que você fale, que vai ser A máfia, né, cara, apesar de tudo, pô, é um ótimo tema. Verdade, cara, pô. A máfia vai cair naquele maldito problema da teoria da conspiração, não, né? Não, cara, mas... Não. É fechar a janela e abaixar quando a cabeça. Quando a gente começar a falar da máfia, a coisa vai ficar boa, cara. Porque, quando a gente quebrar o merta, né, cara? É, porra. E, ó, a variedade de máfia, cara. Tem máfia de eu tudo. Acho que o meu dom é uma máfia. Tudo que tu pode imaginar. Tem máfia da Jujuba. Beleza. Mas um podcast que não dá pra fazer, cara, é um sobre Fallout. Pô, cara, porra, desculpa. Droga. Desculpa, Matheus. Porra, droga. Aqui, você ouvinte que jogou Fallout 3, você não sabe o que é as coisas boas da vida. Desinstala o Fallout 3 e vai jogar Fallout 2. Você ouvinte que não tá nem aí pro que esse cara tá dizendo, por favor. É loser. É. Pra quem não entendeu, cara, Fallout é um jogo assim que o Matheus, ele é master viciado, ele dá a vida dele pelo jogo. Tipo, imagina um, sei lá, católico com a Bíblia. Imagina eu com Fallout. É, Fallout tá para Matheus como Grey's Anatomy tá pra irmã. Porra, que vacilo foda, hein? Caralho, cara, não é tão assim também. Fallout tá superior a tudo. Tá, exagerei agora. Pô, cara, eu também não gosto de Grey's Anatomy assim, poxa. Mas Fallout é um bom jogo. Pô, eu joguei uma vez e... Fallout não dá. Pagão herege. Quem pagão herege. Fallout não dá um bom tema. É. Tem que, se for fazer sobre jogo, tem que fazer sobre o jogo pop, cara. Pô, vamos falar então de Elder Scrolls. Cara, a gente vai falar de The Sims aqui, né? Falar de The Sims, né? O jogo master pop do universo também. É, The Sims é bem pop. Incrível, cara. Nunca joguei The Sims. Cara, eu instalei uma vez, só que depois de 5 horas instalando, 20 minutos pra carregar o jogo e 5 segundos de decepção, eu nunca mais joguei The Sims. Cara, eu instalei um pornográfico que não funcionava. Depois eu desisti. Olha as revelações, cara. Mas é, eu já vi isso aí. Não é muito bom, não. Não, mas aquele tem vários pacotes de expansão, né? No The Sims você vira estrela de rock, compra um cachorrinho, vai pra praia, altas paradas, né? É, basicamente acaba que tudo é inútil, né, cara? Mas fazer o quê, né? E alguém já jogou Second Life, cara? Não. Não. Porra, caralho, cara. Nego gasta dinheiro foda naquele jogo, né? Isso foi a onda, né, cara? Durante um tempo isso aí Master pegava. Hoje em dia ninguém conhece. É. Pô, esse negócio... No Brasil, eu acho que nunca foi difundido. Olha um tema bem cult aí, cara. O vício do jogo é uma coisa que dá um bom podcast. É, isso vem desde os nossos antepassados, né? Meu pai ficava lá perdido no bingo. Os bingos, o jogo do bicho, né, cara? Isso pra citar aí os mais leves proibidos. É, mas a gente tava falando de jogo eletrônico, né? Não jogo legal de apoio, jogo de azar. Não, a gente tem que falar desde o começo. O vício começou então, lá na antiguidade. Pra cara. Ser eletrônico, a gente vai falar dos caça-níqueis que tem no bar lá, que é proibido. Não, mas sério, tem muitos jogos eletrônicos aí que são, pô, extremamente viciantes. Qualquer RPGzinho eletrônico fudidinho, pô, já dá uma. Se tiver uma história boa, já é extremamente viciante. Nerd! Como ninguém aqui cultura. É nerd, né? Claro. É, ninguém aqui tem alma nerd, nem nada. Não, cara, mas, olha, outra mais. Coisa que dá um bom podcast é nerd, cara. Porque nerd tá na moda. Verdade. Todo mundo sabe. Ó, a garota escolhe já ser mas nerd. Sabe de quem isso é a culpa, né? Sabe de quem isso é a culpa, né, cara? O sistema barra o Obama que difundiu essa coisa de nerd pelo mundo. É sistema barra Obama. Sistema. Ó, a subida dos nerds ao poder graças ao imperialismo norte-americano do presidente negro. Nossa, aí... Caraca, ascensão nerdiana graças ao Obama. Nossa. Cara, isso tá nome de livro, hein, cara? Pô, realmente. Master porra, foda. Teoria de mestrado, aquelas que ninguém nunca lê. Pô, mas alguém lê teoria de mestrado, cara? Não, até os professores devem morrer de tédio lendo aquela porra. Até os mestres. Pior que é. O mundo é tirano. Ah, falando em nerd, eu me lembrei de Star Trek, né, cara? Que um dia vai ter que ser um tema nesse podcast. Porra, porque eu nunca vi nada do Star Trek, olha, nunca assisti. Cara, eu nem sei o que é isso, cara. O que é Star Trek? É aquele filme que tem 6 filmes do George Lucas, pô, é isso? Aquele do símbolo, cara. Ah, tá, de dividir a mão no meio? É, Star Trek é demais pra minha alma. Não, vamos falar de Star Wars então, cara. Star Wars. Pô, aquela musiquinha agora. Tan, mas eu prefiro o tema da força, cara. O tema da força é mais emotivo. Ah, não, não gosto não. É muito mulherzinha. Ah, vai se fuder. Que isso, cara? Hoje é dia do amigo. Pô, cara, te amo, mas vai se fuder. Então também te amo, mas também vou te fuder. Pô, cara, mas o podcast, pra ser uma coisa suportável, tem que ser engraçado, cara. Tem que ter aquelas paradas master idiotas, e nem sempre pode ser piadinha interna, né? Piadinha interna, cara, é aquelas fodas que você morre de rir, entendeu? Só que só você e seu amigo entende. Por exemplo, você chega pro seu amigo e fala: cara, baca. Ninguém vai entender. Não, essa porra, mas é engraçado pra caralho. Eu quero lembrar de uma história também, uma piadinha interna, que Herbano sempre esperou a chuva, só que já. Cara, essa é das profundezas, cara. Mas pra, é insuportável, cara, quando o cara... Tá vendo, é o tipo de coisa que não pode acontecer, cara. Lembra aquela vez na Praça Olímpica, cara? O que aconteceu? O Guaraná? Verdade, rapaz. O Jefferson não participou dessa e ele tava olhando com a cara de tacho, então não faça isso. É o tipo de coisa que mata o público, né, cara? A piadinha interna é muito engraçada pra quem entende. Como ninguém entende... É, se a gente quiser, sei lá, atingir mais umas 10 pessoas, não vai rolar a piadinha interna. A gente quer atingir a massa, o pai, a mãe de todo mundo. E o Espírito Santo também. Sua avó vai ouvir isso, hein? Pô, não. Tem que botar no pi nos, nos palavrões, hein? Imagina, sua avó ouvindo você falando seu cocôzento. Imagina que coisa horrível. Menino, que boca é essa, menino? Tá fudido você. Bom, então já que é pra minha avó, então vamos lá, uma musiquinha de Vicente Celestino no fundo. Vicente Celestino? Quem é esse puto, cara? Sei lá, minha avó gosta. Pode estar Roberto Carlos, que 50 anos de carreira. É o rei. Pô, até o Roberto Carlos merecia 3 segundos no nosso programa, né? Vamos lá, 3 segundos para o Roberto Carlos. Vamos lá, pra agradar as senhoras aí, titias, é, caso haja uma tia ouvindo a gente. Roberto Carlos, pô, cara. Eu queria cantar uma música dele, uma música tipo, bem seduzida, mas eu não sei de nenhuma música dele. Ave Maria, meu cara, amanhã de manhã vou pedir um café. Não, parou. É proibido fumar. Isso aí não é daquela outra mulher, tá ligado? Eu sei, mas deu vontade de cantar. Então, o outro tema que a gente estava discutindo aqui seria um bom tema para o podcast, cinema nacional. Cinema nacional que evoluiu muito, né, cara? Hoje em dia, a nudez caiu de 3 horas de filme para 40 minutos. Pô, cara, mas sei lá, depois do Tropa de Elite, a vida de citações do cinema nacional nunca mais foi a mesma. Embora hoje em dia seja falta de educação citar Tropa de Elite, né? É aquela coisa, do tipo, vida de pede pra sair pra todo lado. Ah, pô, era muito maneiro, né? Qualquer coisa pede pra sair. Porra, era legal mesmo. Porra, era foda, cara. Mas hoje em dia, infelizmente, não se pode mais falar isso. Pô, a gente pode falar, sei lá, se eu fosse você, não, dois. Cara. Pô, se eu... Não, eu não vi, cara. Um é maneiro, cara. Eu gostei, eu não gostei muito do um, não, mas os dois é legal. Não, um filme que eu não gostei foi um estardalhaço foda, foi o Central do Brasil. Caraca, aquele é Vida em Bela, aquele é Vida é Bela, mata pau, cara. Muito melhor, cara, da vida toda. Não sei nem por que estavam os dois no Oscar. A, né? Vida é Bela, porra, muito melhor filme, sem comparação nenhuma. Eu não lembro a história, mas eu lembro que era melhor. Ah, não, era o Maluquinho na Guerra. Não, né? Pô, campo de concentração que tinha no pai com o garotinho no campo de concentração. É mesmo. Na guerra, porra. Campo de concentração era na guerra, porra. Ô, oh, mas falando na guerra, as pessoas vão entender tiro pra na guerra. Antigamente se inventavam temas pro cinema. Hoje em dia é tudo adaptação. Diga um grande lançamento do cinema que os caras colocaram milhões de dólares ultimamente assim, que não seja de certa forma uma adaptação de outra mídia. Porque o cara não vai gastar 800 milhões de dólares no filme, sabe? Pra uma parada que ele não tem nenhuma garantia de que vai dar lucro. Ele não vai inventar nada. É retorno certo, é uma parada verdadeira. Pesa muito. E como hoje em dia, a indústria do jogo é muito maior até que a do cinema, né, cara? Voltando ao cinema nacional, a gente vive uma crise quase que existencial, né? Porque, porra, filme que nem Dona Flor e Seus Dois Maridos, filme lá da década de 70, tinham 20 milhões de espectadores nos cinemas, e hoje em dia o máximo que a gente bate é 5 milhões e já fica satisfeito pra caramba. Não, cara, mas tem aquela coisa também, né? Os temas são sempre a mesma merda, né, cara? O nordestino engraçadinho, sabe qual é? Os cariocas maconheiros, Porra, tem que mudar essa merda. Tem que fazer um filme de ficção científica nacional. Ah, não, não rola não, cara. Aquele do esgoto. Meu Deus, que filme zoado. É o monstro do esgoto. O lance é esse, né, cara? Porque se for assim, tu vai pro cinema pra ver um troço criativo. Se tu quer cinema nacional, quer um troço diferente. Tu não quer um troço hollywoodiano. Pô, cara, isso me lembra o Apenas o Fim. Apenas o Fim. Vai citar o Apenas o Fim, cara? Você assistiu Apenas o Fim, Matheus? Você tá em algum circuito? Não, cara, eu baixei pelo Torrent e eu vi o filme. Eu baixei pelo Torrent. Não é proibido falar isso aqui, cara. Citação é pirataria, é proibido. Olha que sacanagem. O cara me faz o filme vendendo uma garrafa de, sei lá, de uísque? Qual era a bebida, Matheus? Ah, nem ele disse na entrevista. Porra, ele vendeu a garrafa, rifou, sei lá que porra, fez o filme com um orçamento mínimo, sem sair da PUC... E vem um filho mas da mãe tá, embaixo. Cara, se eu quisesse comprar um filme, não tem um filme DVD. Se eu quisesse ver no cinema, não tem um filme no cinema. Só passou em cabeção digital. Espera, cara. Mas tipo, o próprio Matheus falou que não sabe quando isso vai passar em circuito. Então eu não vou esperar. Eu vou deixar de... O próprio Matheus, né? O Matheus que não sou eu, o Matheus que fez o filme. O cinema nacional até que é produtivo, mas ninguém dá valor, cara. Peraí, produtivo aonde? Porra, cara, sai aí, no mínimo, 80 longa-metragem por ano, cara. Tá, 80 nacional. Mas quantos que prestam? Quantos que vão pro circuito? Cara, aí? O lance é esse, cara. Não tem patrocínio, não tem apoio, ninguém pode. Não é assim não, cara. Na verdade é o contrário. Todo filme nacional que tu vê, o mainstream, tem 1 milhão de patrocínios lá. Aquele Petrobras, isso, aquilo, outro. O filme já sai pago praticamente. O cara não precisa fazer nada. Já tá com o cu cheio de dinheiro. Entendeu? Globo Filmes é direto, né, cara? Aí nossos filmes ficam aí concorrendo em Cannes, não sei aonde. Fica ganhando urso em Berlim. E a gente não, nem nunca viu, cara. Não, e também rola outra parada, né? Que ainda tem, pô, um tabu gigantesco em filme nacional. Tem muita gente brasileira que não gosta de ver filme nacional por preconceito. Simplesmente porque é nacional. Exatamente. Tinha um tabu, porra, até tinha algum sentido que antes filme nacional era uma droga. Era filme, sei lá, pornô, praticamente pornô. As pornô chinchadas. É, isso aí mesmo, festa da Baby. Mas, pô, agora, nem todo filme é assim. Tem muito filme assim, de qualidade. Não digo bom pra comprar com Hollywood, mas de qualidade, sabe? Você pode assistir, ser feliz. Pô, mas isso é aquele problema do brasileiro, né, cara? Isso também dá um bom tema. Nós somos completamente influenciados, cara. Todos sabem disso, entendeu? Ah, cara, mas também não é só brasileiro, né? Todo mundo é completamente influenciado. Não, só os brasileiros, cara. Então tá bom, então. Pô, cara, isso vocês sabem, né? Culpa do sistema. Maldito sistema. Obama. Eu sempre digo pro Jefferson, cara, é culpa das pessoas. Ele fala que é culpa do sistema, tá bom. Defina o sistema, Jefferson. O sistema... No próximo podcast você define. Nossa, cara, eu vi o olhinho dele brilhando agora. Eu Porra, sei, cara. Acabou com a vida dele. Uma outra parada também, cara, que é maneiro ter no podcast, é uma identidade entre os caras, entendeu? Eles têm que se conhecer, têm que se zoar pra ser engraçado. Tem que ser papo de amigo. Realmente, né? Por isso que eu não vou dizer que tem um integrante do nosso podcast que é gay. É, mas a gente só vai falar, né, depois de quantos acessos, Jefferson? Não, a gente aumentou isso. 2.500 acessos. E vocês vão saber quem é o gay e quem é o amante dele. É. Jefferson, cara, vai ter que se entregar aí quando a gente chegar nos 2.500 acessos. Matheus, você sabe que eu nunca quis dizer isso, né? Sei. E aquele dia que tu me falou lá na festa do armário? Que festa do armário, cara? Whatever, fiz que teve alguma coisa. Peraí, Jefferson, você conhece o João, cara? Não conheço o João. O que te pegou atrás do armário, cara? Essa é muito boa, cara. Nossa, irmão, tu se superou aí, cara. Olha. Aí, troféu joinha pra mim, hein? Troféu joinha. Final de semana todo pensando nessa, cara. Só foi demais, hein, cara? Parabéns. Boa, foi foda mesmo. Mas aí tu tá aí, né, com o headset de ouro, fodão, ninguém te zoa. Tu acha que é assim, rapá? Claro que é. Sabe por que tu não me zoa, cara? Você não tem motivos. Pô, cara, Grey's Anatomy? Cara, eu tenho um cara de motivo, mas tu também tem um cara de motivo pra me zoar, então não vou falar dela nada. Oi, gente, vamos perder o medo aqui, vamos lá. Todo mundo saindo do armário então aí. Então vamos perder o medo, vamos perder o... Jefferson, fala quantas mulheres tu pegou no Lions? No Lions, nenhuma. Tá, e no, sei lá, São Pedro? No bairro de São Pedro. Opa, toda gaguejou. Já que ele não quer falar quantas mulheres, quantos homens você pegou, Jeff? Pera aí, tempo! Pô, pera aí, que são muitos, cara. Vai ser difícil de eu contar, que droga. Então eu acho que aí não vai ter nem mais 2.500 acessos, né, cara? Olha só, vocês acabaram com o mistério. O vente atento, sagaz, já sabe quem é, né, cara? Desde sabe quem é, mano, que tá evasivo, né, tentando se desviar de tudo. Algum preconceito? Viva o arco-íris, cara. Isso aí. Sim, ninguém sabe, o irmão viveu 10 anos em São Francisco, por isso que ele voltou assim. Pô, cara, já no primeiro episódio, no piloto, você já tá assim, cara. Isso é... Deixa tu comigo, vou descobrir teus podres. É, eu gostei, essa ameaça aí foi... Fiquei com medo, hein, cara. Mais medo de tudo que da máfia. Boa. Boa, galera. Aí, irmão, aí tira meu ano, rapaz. Daqui a pouco eu pego uma Thompson... Ah, lata de goiabada, né, cara? Pô, a arma é fodástica, tem um nome maneirinho de falar lata de goiabada. Vacilo com a arma. Armas dão um bom tema, ó. Pô, armas é um bom tema. Pô, Matheus é um especialista em armas, o instrutor bélico do grupo. Né, cara? Descobriu como é que funciona a minigun, cara? Não, cara, tu falou que ela... Não leu o artigo ainda? Ela tem uma bateria. Ela é elétrica, né, cara? Você liga na tomada, é um motor de batedeira. Mas, tipo, não faz sentido nenhum. Por que ela precisa rodar, cara? Pô, cara, porque é muito mais style e dá muito mais medo. Só se for mesmo. Cara. Tu imagina, cara, uma arma lá fodástica rodando e atirando. Mas sem precisão nenhuma, cara. Sem precisão nenhuma. Como é que tu mira com aquela porra? Tu não mira com aquela porra, tu atira. Cara, desde que atire 1 milhão de balas, uma cara, chega mas no mas aí tu objetivo. Pega com uma .50, bozar da vida, tu atira 1 milhão de... Aliás, 2 milhões de balas com uma potência muito maior e arrebenta um tanque. Ó, não falei que era o instrutor bélico. Cultura adquirida com jogos de tiro. A mesma cultura que eu tenho sobre as manobras do skate com Tony Hawk, né, cara? Pô, cara, vamos mandar um hard flip aí, né? Hard flip? One Foot Japan. One Foot Japan é muito bom. O Little Tornado, mais foda de todos. É um 1.500, cara. São... 5 voltas e meia, né, cara? No ar, aquela porra. Não, realmente, cara. Não. Isso aí desafia a gravidade, né? Não, cara, o Anti-Gasper, se não me engano, o nome também é impossível. Não, o Anti-Gasper é foda pra caralho, né, cara? Porra, tu foge teu skate ainda, né? E o outro que eu acho fodástico que tem no jogo é o Remo Slide, que eu já ouvi falar, eu posso estar cometendo um erro aqui foda, porque não tem nada de skate. É o Primal Grind. O cara, ele faz um grind com o skate deitado, cara. Que porra é aquela? Aquilo não existe. Também acho que é impossível, cara, mas... Sei lá, né? Tem muita gente fodástica aí. Voltando aos esportes. Vamos lá. Mais esportes aqui importantes pro nosso país. Automobilismo é importante pra gente. É importante, né? Pô, falar do... Tu não andava de kart, podcast sobre Fórmula 1, cara. Tu não andava de kart? Não, que droga. Cara, irmão é pro Uner, tu acha que ele vai ter dinheiro pra andar de kart? Não, eu adoro o termo pro Uner, cara, né? É melhor do que fudido que ganhou bolsa do Lula, né? Porra. Pô, bem melhor. Ó, falando em Lula, cara, um outro tema ótimo pra podcast é política. Pô, política é um bom tema também, mas, pô, política. Vocês vão querer se comprometer? É, vocês sabem que o sistema vai vir pegar, né? E vocês sabem que Jefferson é comunista, né? Aham. Uhum. Mas vocês conhecem, vocês sabem disso. Mas e você, irmão? Defina seu estado político. Sua meu estado político? Político, cara. Porra, eu sou apolítico, como diz o Orkut. Mentira, nazista, filho da mãe. Mas tem um A antes, é que eu não gosto de política, cara. Não, tu é nazista, tu sabe disso, né? Cara, não sou nazista, cara. Eu sou pro-uner, eu sou negro. Pro-uner não pode ser nazista, né, cara? Eu sou judeu, cara. Não posso... Pô, judeu negro. Double cota. Olha só, cara... Hitler combatia, né, cara? Hitler combatia negros, judeus e pro-uners, né, cara? Nordestinos. É que nem o skinhead. Não, cara, mas você ser um pro-uner, irmão. Pô, cara, você vai me zoar porque eu sou pro-uner, cara. Matheus começou com isso, cara. Termo pro-uner. Melhor do que... É igual undergrounder. É legal, cara. Fala undergrounder. É legal, cara. Sério. Nós temos um undergrounder entre nós. Não, depois de uma longa conversa sobre música, eu descobri com o Matheus que eu sou undergrounder, cara. Porque eu não gosto de nenhum estilo, entendeu? E eu não sou um cara eclético, que eu não gosto dessa palavra. E também Não gosto de porra nenhuma, então eu sou undergrounder. Isso pra você ser From UK também, né? Pô, From UK já tá acabando, cara, eu acho. Já? Já, já. Só teve não, não teve a... Só? Só, cara. Ah, então... A onda é hype, rapaz. Todo mundo dá hype. O que que é hype, cara? Tá cada vez mais genérico esse negócio de mundo da música, né? Não, cara, imagina. Pega um cara indie. Imagina um cara indie. Não bebe, não. Não bebe, não. Indie não faz meu tipo, cara. Só... Tá, mas tá. Imagina um cara indie. Com cabelo de um From UK. Porra, como é que é um cabelo de um From UK? Porra, seu pagão herege, cara. Chega, pega um cabelo de um emo. Tá, pega um cabelo de um emo colorido. Ah, é tudo a mesma coisa, entendeu? É tudo pra aparecer. Porra, hype é super pra aparecer, cara. Então, tudo é pra aparecer, cara. Diz aí um estilo de música que não seja pra aparecer. Que tem uma, toda uma filosofia pro... Chachada é pura manifestação do final. Não, reggae também, né, cara? É. Tem toda uma... Ao som de Bob Marley. Libero, sim. Mas, mano, você como undergrounder do grupo, o que, que você indicaria aí? Qual, o que, que o movimento undergrounder tá, underground, tá trazendo pro meu dom? Ah, cara, são muitas bandas aí novas, cara. Não sei quais, mas tem muitas aí. A gente sabe que no porão das casas aí, meu dom, ninguém tem porão, o pessoal tá criando um movimento, né? Mas é que a gente vive numa sociedade opressora, né, cara? Nós não podemos fazer nada. Sociedade opressora, porra foda. Ótimo, não, cara. Cara. E eu tenho que perguntar, isso é culpa de quem? Merda do sistema. Sistema, você sabe que é um eufemismo, né? Ele tá falando de capitalismo, porque esse puto é socialista, tal de Jefferson. Uhul, comunismo é nóis. Então, não adianta só pensar no que falar. Tem que se pensar no que não falar num podcast, né? É, com certeza. Por exemplo, tipo, religião. Se você não tiver um podcast de religião, falar de religião no meio de qualquer tema é arriscado, cara. O podcast da Igreja Católica, cara, que só é feito por beatos, não dá. Também não dá certo, não. Falar de religião em qualquer lugar nunca é uma coisa boa. Pô, cara, também não é assim, né, porra? É assim, podcast. Sim. É assim, sim. Se tu falar que, sei lá, católico sucks, tu apanha. Ó, tá vendo? Começou, hein? Vai dar merda essa porra. Cara, eu sou católico. Uma coisa que não se deve falar, o que mais? Mulher do amigo? Pô, cara, falar da mulher do amigo é ruim. Agora falar da mãe, né, Matheus? É pior, né, cara? E não é da minha, já vou avisando, é de outro amigo, cara. É um vacilão, tal de Matheus. Não, cara, falar da mãe é brabo mesmo. Não, merece. Essa, a mãe do cara era bonita. Fala que ela era bonita ou falou que ela era boa? Pô, pior, ele botou embaixo. Pô, foi triste aquilo. Não, foi legal. Tá, mas além da mãe do amigo, que é um tema meio random, né? O que mais? É, bem random. Não é legal. Sei lá, tartaruga ninja nunca é legal. Não, mas isso aí é subjetivo, né, cara? Pô, pode... Alguém pode gostar, né, cara? Sei lá, né? Tem maluco pra tudo. Pô, cara, outra parada também, né? Tomar cuidado com os temas polêmicos. Nada de falar de judeus, homossexuais e negros assim, falar mal, né, cara? Das minorias, não se pode, cara, é feio. Uhum. Dos pro-unions, isso é vacilo. Pro-unions? Ah, cara, todo mundo fala mal do... Ninguém fala mal dos pro-unions, mas todo mundo queria ser um pro-union. O vital pra isso aqui, né, é não falar mal do sistema, porque o sistema pode pegar você. Bom, depois de você escolher o tema e gravar o tema, você tem que editar. Que é uma partezinha escrota, mas inevitável. Cara, tem que fazer. A mágica da edição vai fazer o seu podcast tosco ficar master fodástico, cara. Olha aí. Ou pelo menos parecer master fodástico. É, exatamente. Essa é a ideia, o que já é importante pra caramba. É, cara, a edição aqui pra gente tá como o Photoshop tá pra Playboy, cara. É, cara, a coisa... a coisa mais importante. Bom, os programinhas legais aí. Vou apagar a pau pro Adaciri agora. Caraca, cara. Deu um bug aqui sinistro, mas eu consegui recuperar o áudio todo, porque ele tem como recuperar. Olha que luxo, que programa. Olha. Dá um erro e você consegue se recuperar. Qual o programa? Qual programa? O Word faz isso, mas tudo bem. Whatever, Word. Se você tiver dinheiro pra gastar, né, cara? Porque o orçamento vai ficar caro, hein? É. Você pode colocar o SoundForge aí, que faz tudo também. Você pode tirar aquele ruído chato, pode cortar aquele seu amigo que só falou besteira, né, Jefferson? Você pode cortar ele. O SoundForge tem um plugin. É um plugin pequeno, é um plugin. É um plugin, um polenguinho muito bom. É, dá pra tirar. O importante é que dá pra tirar os sons indesejáveis na edição, né? Ou pelo menos tentar, é claro. E olha que coisa mágica, você vai ver o som na sua tela, cara. Você vai ver um rabisco. Esse rabisco é o som, cara, caso você não saiba. Que coisa incrível, hein, cara. Ah, e não esqueça de colocar em tudo que é palavrão, entendeu? É que a gente tá usando o SoundForge, que é pago. É até bem carinho, mas dá pra fazer um trabalho bem profissional com ele. Você pode usar o Audacity tranquilamente também, é um programa muito bom, mas é mais limitado. Se você não tem um estúdio como nós, você pode fazer em casa, é possível. Se você quer fazer um podcast não tão profissional quanto o nosso, é claro, você pode, né, cara, usar o Audacity, pode cortar caixa de ovo, colocar na parede também, é muito bom. Depois ainda dessa palhaçada toda, cara, de editar, de chamar amigo, de gravar, de recuperar, porque com certeza vai dar alguma merda, você ainda tem que, olha só que bonito, publicar o seu podcast, cara. Existem vários sites aí que eu não vou fazer propaganda de nenhum, né? Mas eles, você pode upar seu podcast lá, eles fazem propaganda, eles já criam o próprio feed RSS, que é legal você ter, pro pessoal poder saber quando saiu a nova edição. E também é legal você ter um site, né, cara? Não deixar seu podcast solto. Se você tem um blog, é maneiro. Muita gente cria um podcast baseado no blog, com algo que já tem até uma identidade. Os mais importantes são assim, né? Aí até também é um ambiente legal para os possíveis fãs se encontrarem, falar, fazer comentários. Falar mal, essa porra toda, né? Também, né? Crítica sempre rola. Lance é divulgar, né, cara? Bota lá no teu Orkut, faz um blog, bota no Twitter, cara. O negócio é divulgar. Enche o saco de todo mundo, cara. Sabe qual é? É, cara, liga pra aquele teu tio lá da Paraíba, maluco. E manda ele mandar pra todo mundo ouvir. Mocinhos e mocinhas, estamos ficando por aqui com mais um podcast. Beijo na sua alma. Abraço do Mafagafo. Será que algum trouxa acreditou que a gente tem estúdio mesmo? Não sei, cara. Só sei que eu tô amarradão que a camisa do Nerdcast chega amanhã. Pô, que foda, hein? Eu comprei uma caneca ontem.